Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 15 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Paulo Roberto Costa aceita repatriar 23 milhões de dólares. Dilma diz que Banco Central independente seria um quarto poder. Eleitor tem de ficar atento a promessas de candidatos, dizem especialistas. Candidatos deixam situação carcerária de fora dos programas de governo. Aécio promete bolsa para garantir conclusão do estudo para jovens. Homem preso pela polícia confessa assassinato de jovem homossexual em Goiânia. Obama reafirma aliança nos Estados Unidos e Grã-Bretanha após execução de refém. Candidata Marina Silva volta a defender a autonomia do Banco Central. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O ar seco predomina sobre toda a região nesta segunda-feira. O sol aparece forte. As temperaturas continuam em elevação e a umidade relativa do ar segue baixa. No nordeste de Minas Gerais, muitas nuvens. Região Norte. Segunda-feira com sol forte e calor em todo o norte do Brasil. As nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser fortes em quase todas as áreas. Tempo firme apenas no Tocantins e no sudeste do Pará. Região Nordeste. Sol e calor em toda a região Nordeste. No norte do Maranhão, a previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Em toda a faixa leste nordestina, o sol aparece entre algumas nuvens e ocorrem chuvas passageiras, inclusive de manhã. Região Sul. Frente fria deixa o tempo instável no Rio Grande do Sul, com previsão de pancadas fortes de chuva ao longo do dia. Venta forte na região. No oeste de Santa Catarina e do Paraná, faz sol durante o dia e chove à noite. Nas outras áreas destes estados, o sol brilha forte e não chove. E agora as previsões para a região centro-oeste. Calor e sol forte no centro-oeste. No centro-oeste de Mato Grosso e no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Tempo seco nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Para uns, isto é orgulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web. é Néctar Solar. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT reafirmou em coletiva à imprensa que é contra a independência do Banco Central e que isso tornaria o órgão um quarto poder, como executivo, legislativo e judiciário. Independência é uma coisa, autonomia é outra. Independência é poder. Isso vai soar muito agressivo no ouvido de todo mundo que defende independência. E aí, o quarto poder não pode ser os bancos. Dilma iniciou a coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, falando sobre o programa Ciência Sem Fronteiras do governo federal. Até o final de setembro, 86 mil estudantes receberão bolsas. Mais 14 mil vagas estão abertas e 60 mil estudantes já se candidataram. Ao todo, até o fim de 2014, serão distribuídas 100 mil vagas. Segundo Dilma, os alunos classificados dentro das vagas este ano e que não conseguirem a bolsa poderão entrar na segunda edição do programa, que também terá 100 mil vagas. Dilma ainda disse que, no futuro, o Ciências Sem Fronteiras pode ter um corte por renda. A candidata à presidência da República, Marina Silva, do PSB, voltou a defender a autonomia do Banco Central e prometeu investir 10% da arrecadação bruta em saúde. Nosso compromisso é dar continuidade à política de responsabilidade fiscal, de controle de inflação com a meta de inflação estabelecida e fazer um esforço muito grande para evitar que a inflação volte, para que o país possa investir em saúde, educação, segurança pública, no passe livre, na proteção do meio ambiente, disse Marina. Durante comício na Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, a candidata também ressaltou que, se eleita, vai ampliar o programa Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida. Ela destacou ainda que vai investir 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, em educação e que nos seus 4 anos de governo vai levar ensino de tempo integral para todo o Brasil. No evento, a candidata também disse que vai manter a meta da inflação em 4,5%, vai diminuir juros e estimular o investimento para que o país volte a crescer. Marina também falou a respeito das diferenças religiosas. Voltou a ressaltar que o país é laico e que no seu governo vai lutar para que os brasileiros possam viver de forma respeitosa na diferença, criando uma cultura de paz e não de ódio. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deve deixar a cadeia ainda esta semana. Segundo matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, a saída dele da prisão faz parte do acordo firmado com o Ministério Público do Paraná, que ainda previu a delação premiada de diversos políticos e a repatriação de 23 milhões de dólares que estariam distribuídos em 5 contas mantidas por Paulo Roberto na Suíça. A decisão está nas mãos do ministro do STF, Teori Zavascki. Paulo Roberto foi preso em março pelo rombo na Petrobras, Operação Lava Jato, na qual a Polícia Federal investigou esquema de lavagem de dinheiro na estatal. Libertado em maio, ele voltou à prisão em junho, devido às denúncias de remessa de dinheiro ilegal para o exterior. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, prometeu no Rio de Janeiro que pagará uma bolsa no valor de um salário mínimo por mês para garantir a conclusão dos estudos aos cerca de 20 milhões de jovens brasileiros entre 18 e 23 anos que não completaram o ensino fundamental ou o médio. Eu vou pagar uma bolsa de um salário mínimo para resgatar esses 20 milhões de jovens que não concluíram esse ensino. Eles vão concluir o fundamental e os que quiserem vão concluir o ensino médio. E a gente vai qualificar esses caras no curso técnico, que tem a ver com as oportunidades do mercado. Aécio pretende usar a experiência de Minas Gerais na educação para a sua gestão na presidência da República, caso seja eleito. A medida adotada em Minas, que estabelecia o depósito de uma quantia no final do ano para cada aluno do ensino médio, que, entretanto, só podia ser sacada se comprovada a frequência e ficha limpa, reduziu em mais de 50% a evasão escolar. A gente quer levar isso para o Brasil inteiro. Acompanhado do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno, o ex-governador de Minas Gerais, participou do lançamento oficial do livro Um País Chamado Favela, que reúne a mais ampla pesquisa já efetuada sobre as favelas brasileiras. O exemplar foi entregue pelos autores Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, CUFA, e pelo presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, impressiona a qualquer um a situação em que se encontra o Brasil. Posso afirmar, inclusive, pelas opiniões que tenho captado com alguns estrangeiros. Alguns sequer podem imaginar o que seria isto em seus países, Japão, Coreia e mesmo China, onde além de leis duras, denúncia de corrupção, de malfeitos, são tamanha desonra para quem é flagrado que, não raro, cometem suicídio pela incapacidade de conviver com aquilo. Aqui, parece que a corrupção é tanta que sua banalização anestesia os valores éticos e morais da população. Os escândalos revelados na Petrobras se multiplicam. Um dos meus colaboradores pede para eu lembrar da história nada edificante, a do projeto da refinaria Premium 1, prevista para Bacabeira, próximo a São Luís, no Maranhão. A pedra fundamental da refinaria foi lançada em 2010 com grande alarido na presença do então presidente Lula, sua candidata à sucessão Dilma Rousseff, chefe da Casa Civil, e ilustres representantes do clã Sarney. O próprio senador José Sarney, a filha e governadora Rosiana e o discípulo Edson Lobão, ministro das Minas e Energia. Anos depois, não há uma estaca fincada no local, apenas uma despesa de R$1 bilhão jogado no caixa da estatal a títulos de projetos, transporte, estudos ambientais, terraplanagem e treinamentos. Mas parece ser mais um. Mesmo diante da sucessão de escândalos, Dilma ponteia as pesquisas e Marina, que viveu e assistiu todas estas coisas durante seus 20 anos de PT, inclusive como ministra, não são associadas a tudo isso. Os crimes são inegáveis. Vejam agora esta chantagem feita por um dos aliados do PT contra o próprio partido, mostrado pela Veja desta semana. De posse de um documento e informações que comprovam a participação dos principais líderes petistas num desfalque milionário nos cofres da Petrobras, chantagistas procuraram a direção do PT e ameaçaram contar tudo o que sabiam sobre o golpe caso não fossem devidamente remunerados. No epicentro do escândalo, Lula, Gilberto Carvalho e o mensaleiro preso José Dirceu, na teia criminosa que resultou no assassinato em 2001 do petista Celso Daniel, então prefeito de Santo André. Pagaram 6 milhões de dólares pelo silêncio. A denúncia havia sido feita por Marcos Valério, mas não prosperou, faltavam provas, pois agora não faltam mais. Os dólares serviram para silenciar o chantagista Enivaldo Quadrado, ele próprio participante da engenharia financeira do golpe contra os cofres da Petrobras. Quadrado deu um ultimato ao tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, novamente ele. Ou era devidamente remunerado, ou daria à polícia os detalhes de documento apreendido no escritório do doleiro Alberto Youssef. O documento era um contrato de empréstimo entre a 2S Participações de Marcos Valério e a Expresso Nova Santo André de Ronan Maria Pinto. É esse o contrato que prova a denúncia de Valério. É esse o contrato que, em posse de Quadrado, permitia ao chantagista deitar e rolar sobre os petistas. Volto a repetir, se a imprensa mente, que seja processada. Ou então, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, promotores de tão belos exemplos pelo mundo, têm que acordar. Eleitores, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Dentro de instantes, você continuará ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funk e Jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestou sua solidariedade neste sábado com a Grã-Bretanha após o anúncio de que o refém britânico David Haines foi executado pelo Estado Islâmico como represália pela coalizão de países criada contra o grupo jihadista. Os Estados Unidos condenam firmemente a cruel morte do cidadão britânico David Haines pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Assinada Obama em comunicado. Os Estados Unidos permanecerão ombro a ombro com o seu íntimo amigo e aliado em seu pesar e luto. A oposição de esquerda venceu as eleições parlamentares neste domingo na Suécia, enquanto a extrema-direita registrou um avanço histórico, segundo as primeiras projeções divulgadas pela televisão pública SVT no fechamento das urnas. Com base em pesquisas de boca de urna, os social-democratas lideram com 31,1% dos votos. Neste cenário, Stefan Löfven, de 57 anos, seria o primeiro chamado a tentar formar um governo. A votação é histórica para os democratas da Suécia, extrema-direita, que se tornarão o terceiro partido do país, com 10,5% contra 5,7% em 2010. Os social-democratas e seus aliados naturais, os Verdes e o Partido de Esquerda, devem somar 44,8% dos votos, segundo o SVT, superando claramente a coalizão de centro-direita no poder, cujos quatro partidos teriam o total de 40%. O resultado representa o fim de 8 anos de governo do primeiro-ministro Fredrik Reinfeldt, de 49 anos. As reformas liberais promovidas por Reinfeldt e o aumento das desigualdades econômicas cansaram muitos eleitores, em particular os jovens, os mais afetados pelo desemprego. Durante a campanha, Löfven se apresentou como o representante das pessoas comuns, prometendo fazer mais pelas classes menos favorecidas e investir em melhorias de infraestrutura e educação. A ONG francesa Acted, para a qual trabalhava o britânico David Haines, decapitado pelo Estado Islâmico, anunciou nesse domingo que irá apresentar uma queixa em Paris por assassinato, sequestro e confinamento forçado. É preciso que um dia eles sejam julgados, declarou à imprensa Frederic Roussel, cofundador e diretor de desenvolvimento da organização humanitária. Embora reconheça que esta queixa, que será apresentada hoje, possa parecer simbólica, tendo em vista a situação em terra. A ONG também pretende lutar para garantir que este tipo de execução de trabalhadores humanitários e jornalistas seja reconhecido como um crime contra a humanidade. A ACTED, que teve vários de seus membros raptados ou mortos em diferentes locais, declarou neste domingo, em um comunicado, estar profundamente chocada e horrorizada pelo assassinato odioso de David Haines. Este gesto não vai impedir nosso compromisso com as populações que sofrem, assegurou a ONG, para a qual este crime bárbaro não pode ficar impune. A Air France deverá cancelar cerca de 50% de seus voos hoje, segunda-feira, devido à greve de pilotos, anunciou a própria estatal francesa neste domingo. Prevemos garantir ao menos 48% de nossos voos, já que 60% dos pilotos se declararam em greve, informou a Air France. Os pilotos rejeitam especialmente as condições de expansão da filial de baixo custo Transavia. O sindicato majoritário dos pilotos, SNPL, convocou uma semana de greve de 15 a 22 de setembro. Uma semana de greve constituirá a paralisação mais longa observada pelos pilotos da Air France desde 1998. A Air France, que avalia o custo da greve, que entre 10 e 15 milhões de euros por dia, aconselha seus clientes que têm voo previsto para entre 15 e 22 de setembro a adiar a viagem, com troca da passagem sem custo ou reembolso. Um quarto médico morreu nesse domingo de ebola em Serra Leoa, onde os serviços funerários a cargo das vítimas da epidemia anunciaram um reforço das suas equipes para encurtar este período particularmente propício à contaminação. Além disso, o Programa Alimentar Mundial, PAN, lançou neste domingo uma intensificação de sua ajuda a fim de apoiar 353 mil pessoas nas regiões mais afetadas pela crise de ebola na Guiné, por um período de 6 meses, para evitar que esta crise sanitária se torne uma crise alimentar. O PAN está intensificando suas operações por meio de uma intervenção humanitária regional que irá fornecer rações de arroz, legumes, óleo, sal e de super cereal a cerca de 1,3 milhão de pessoas afetadas pela epidemia de ebola na Guiné, Serra Leoa e Libéria, segundo um comunicado. Em Serra Leoa, o médico Olive Buck, que dirigia o hospital público Lumley, no oeste da capital Freetown, morreu neste domingo aos 60 anos, após ser diagnosticado com o vírus na terça-feira e internado no hospital Connaught. Esta é a mais triste perda para a profissão, declarou o responsável pelos serviços médicos, o Dr. Brima Cargbull, acrescentando que o Ministério da Saúde lamenta o desaparecimento de outro combatente na luta contra a ebola. Serra Leoa já perdeu outros 3 médicos, sendo o primeiro seu único especialista em virologia, e 50 enfermeiros. Todas as bases estão cobertas pela coalizão multinacional liderada por Washington para derrotar o Estado Islâmico, declarou o secretário de Estado americano John Kerry, que multiplica seus esforços diplomáticos no Oriente Médio. Cada um dos elementos da campanha do presidente Obama e o que é preciso fazer para cumprir nosso objetivo foi oferecido por um ou vários países e todas as bases estão cobertas, declarou o chefe da diplomacia em Washington em uma entrevista ao programa Face the Nation da CBS. Kerry falou a partir do Cairo no sábado, antes da divulgação do vídeo da execução de um terceiro refém ocidental por parte do Estado Islâmico, o britânico David Haines, e antes da eventual votação no Congresso nesta semana do plano do presidente Barack Obama para treinar e equipar rebeldes sírios moderados, um elemento chave de sua estratégia para destruir a organização jihadista sunita. Faremos agora mais um intervalo e estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração, mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis, as canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta, apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Em tempos de propaganda eleitoral, prometer é o verbo mais usado entre os candidatos ao executivo e legislativo. O problema, segundo especialistas, é que muitas vezes os autores das promessas, mesmo que quisessem, não teriam como colocar seus discursos em prática, porque a solução de problemas que enchem de esperanças muitos eleitores, na verdade, não é da competência dos cargos pleiteados. Segundo o professor de Direito Eleitoral e Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcos Ramayana, a maioria das promessas está relacionada à redução de impostos e melhorias na educação, na segurança pública, como o uso das Forças Armadas. Já vi deputado estadual propor baixar a alíquota do Imposto de Renda Federal ou alterar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é um imposto municipal. Além disso, ninguém pode mandar o exército para as ruas. Isso é atribuição exclusiva do presidente da República, explicou. O professor lembra ainda que deputado estadual não pode estipular regras para as escolas federais, por exemplo, como deputado estadual vai alterar regras de universidade federal. Tem candidato dizendo que vai levar metrô para a Baixada Fluminense. São coisas assim, discursos sobre obras muito grandes, que não conseguirão ser feitas, mas que atraem o voto do eleitor, destacou. Na avaliação de Ramayana, promessas desse tipo acabam sendo uma espécie de propaganda enganosa para o eleitor que não tem a informação e não conhece de lei. Essas promessas podem parecer normais e resultar em expressivo número de votos, por carisma do candidato que acaba enganando o eleitor. O eleitor brasileiro é muito emotivo e pode se deixar levar por uma frase bem colocada, uma mentira bem dita, e esse tipo de coisa pode levar muitos eleitores a votar, Infelizmente, não temos punição para isso. É uma falha da nossa lei eleitoral e do Código Eleitoral, da Lei da Ficha Limpa. Ou seja, falta um artigo que permita, por exemplo, tirar do ar a propaganda enganosa, com punição ou previsão de multa para esses caras, ressaltou. Mais de 70 dias após o desabamento de parte do viaduto Batalha dos Guararapes, em Belo Horizonte, foi realizada neste domingo a implosão da alça norte da estrutura. Após os preparativos a fim de proteger os prédios ao redor do local, às 9 horas veio abaixo o viaduto. A previsão era de que em 30 minutos depois da área estava tudo liberado. Técnicos da Defesa Civil e assistentes sociais orientaram os moradores e vistoriaram os imóveis vizinhos. Cerca de 150 pessoas estavam envolvidas no procedimento, que teve área de isolamento de 200 metros, sendo 50 metros de área de influência. A economia só aparece pouco nas eleições quando as coisas vão bem. Em 2010, com o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 7,5%, a situação era bem mais fácil para o governo. Não havia muito a explicar ou prometer. Agora a situação é outra. O desemprego está em um nível dos mais baixos historicamente, mas a inflação caminha perto do teto da meta e o crescimento dificilmente passará de 0,5%. Não à toa, discussões técnicas como a independência do Banco Central aparecem até no horário político, em filminhos que tentam mostrar os eventuais reflexos da medida na mesa da nova classe média. As especulações, porém, vão muito além desse tema. Passam pelo nome do futuro ocupante do Ministério da Fazenda. Aécio Neves, do PSDB, em uma atitude inédita, é o único que deixou claro, de antemão, quem pretende escolher: Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso. Dilma Rousseff, do PT, não fala em nomes, mas revelou na semana passada que Guido Mantega não estará no cargo no segundo mandato. Com isso, cresceram as apostas em Henrique Meirelles, também ex-presidente do Banco Central no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Verdadeira bomba relógio. O sistema prisional brasileiro, de onde parte o comando do tráfico de drogas e de armas do país, tem pouco ou nenhum espaço no programa de governo dos três presidenciáveis mais citados nas pesquisas de intenção de voto. Em poucas linhas, Aécio Neves, do PSDB, aposta em parcerias público-privadas para melhorar o setor. Marina Silva, do PSB, sugere medidas alternativas para minimizar o déficit de mais de 200 mil vagas nas prisões. Enquanto a candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, restringe-se a dizer que destinou aos estados 1,1 bilhão para construir 47.419 vagas por meio do Programa de Apoio ao Sistema Prisional, lançado no primeiro ano do mandato. A verdade é que a gestão da atual presidente não inaugurou uma obra sequer. Dos 99 contratos para a construção, ampliação e reforma de cadeias nos estados, 47 nem chegaram à fase de obras. Entre os 52, com alguma execução, 39 tem menos de 5% do projeto erguido. As únicas inaugurações do programa de apoio ao sistema prisional que Dilma, com sorte, fará são de ampliações no centro de detenção provisória e na penitenciária feminina do Distrito Federal, além de cortar a fita de uma cadeia pública em Anápolis, Goiás. Essa última, porém, é obra contratada ainda no governo Lula e não faz parte do projeto bilionário. Alguns convênios fechados na gestão Lula e incorporados ao programa de Dilma mostram que o descaso com a área penitenciária não escolhe gestão. É o caso da cadeia pública de Porto Velho. Na cidade em que o caos no sistema prisional já chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, devido a mortes violentas no presídio Urso Branco, o contrato para abertura de 603 vagas se arrasta 6 anos, com zero obra executada. A Bahia, onde 13 mil presos se amontoam em espaços feitos para 7 mil, tem um convênio de 2008 com o governo federal para construir o Centro de Detenção Provisória de Feira de Santana. A precariedade do sistema prisional não poupa nenhuma das 27 unidades da federação que abrigam cerca de 600 mil presos em 310 mil vagas. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. Obrigado pela sua audiência e uma boa semana. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.